castelos e outros em tendas no meio do deserto. Uns viajam a cavalo ou de bicicleta, outros de carro. Alguns montam em camelos ou em elefantes e outros em barcos gigantes. Somos 6 bilhões em 6 continentes, tão parecidos, tão diferentes. Você é como eu, você sente as mesmas coisas que eu. Sou como você, você é como eu, sentimos alegria e também tristeza. Eu sou como você, você é como eu, você sente as mesmas coisas que eu. Mulheres, homens de todas as nações. Bonjour, hello, olá, oi. Alguns falam espanhol, outros falam inglês, português, alemão. As mesmas coisas.